Bruno, 0 Smap, direto Luxo, decola da El Bridge, da El Bridge, o controle 1208, código 5543, com 804. Nível autorizado 360, nomeia 1804. Afirmativo, 360. Estejamento correto, chame pronto no 10 do Pat 1. Confirmado, 10 do Pat 1, no portão? Firmo, 10, reportaria pronto, obrigado. ZDLS. 3153, campo de aproximação final, torre 1806. 36, 3153. Total 9910 permanece limitado a 5.000 pés. Total 9910, desça para 4.000 pés, ajuste 1018. 4.1018, tá ligado? Avistado, pista 10. Pista tá, o centro da pista tá seco, só as laterais estão um pouco úmidas ainda. Sem chuva na vertical, 120 graus, seu vento, 62 de nós, altímetro 1018, liga o pouso. Seguindo pro pouso, tá tendo condições, 3153. 9 autorizado Salvador Campinas, via Pesulu 10, após correção, via Pesulu 16, após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível 360, realiza o perfil da saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da 10 curva à direita, aciona o código 5547 e o controle em 1208. Autorizado Campinas 360, Pesulu 16, BHZ, Trive. Da El Leda Bridge a saída, decolando a 10, curvando à direita após, 5547 transponda, 08 a controle, 4069 azul. Da El Leda Bridge, 5547, controlando a 208, cotejamento correto, chame pronto no 03 do Pat 1, 4069. Faremos, então. 99910, desça para 2.000 pés, ajustando a 018. Essa proa irá interceptar o localizador, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 9 milhas, é o Boeing 738, seguirá como número 3 para aproximação. Sétimo, antena na proa para interceptar o LOC 2000, ABC, da 1018, ciente dos dois tráfegos aqui, já na sua. Salve Salvador, 5808. 5808, prossiga. Só confirmando, por gentileza, a autorização permanece? Afirmativa, a autorização permanece. Mesmo transponder, mesma saída, mesmo nível, mesma rota. E controle 1208. Você permanece então quando o próximo chama. Obrigado. Localizador, total 99110, visual 1209. Sim, total 9910, complete aproximação, aguarde transferência para a torre. Gente, continua no... Estabilizado, Gol 607. Gol 607, complete aproximação final, torre 18 decimal 6. 18,6, obrigado, até logo mais. Salvador, bom dia, Gol 607, estabilizado, é isso aí. 607, sente o tráfego avistado, número 2 para o pouso. Reporte 4 milhas para a cabeceira, checado o trem, guarda a liberação. 707. 3153 no solo aos 2000, libera direita via Eco 219. Eco 219, 3153. Tirando baixa travada, 607. 607, pista agora livre, vento 30 graus, 629, altímetro 08, pouso autorizado. 90 à noite, livre pouso 90 agora na 607. Plutão 9990, chame torre 198, decimal 6. 198, meia, muito obrigado, até agora. Pushback acionamento. 5808, livre pushback acionamento. Chame pro táxi. Chame pro táxi, 5808. Solo azul 4069, pushback acionamento, 6. 4069, livre pushback no 03, chame para o táxi. Estarei me chamando, 40. Pushback acionamento no 10, 1804. 1804, aguarde, aeronave está puxando na aranha moto, pode ser autorizado o pushback. Número 2 do setor. Guardado. Salvador, USA 3597. 3597, aguarde copo, escute informação. Índia, e retorne para copo 3597. Gente da mesma, pronto para copo. Copo 3597. Saída prevista, por favor. Prepara a bó, eleva. A bó eleva para Brasília 3597. Obrigado. No 607, no solo 29, libera direito 219. 219. Fala Salvador, bom dia, eu vou no 607, livrou. Na 607, táxi de Alfa, porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 607. 353153? Não consegue visualizar o sinalizador? Negativo. Confirmando a aeronave, chamou pro táxi o objeto? Isso, 5808. Confirmando as informações de táxi, por gentileza? BOB, 133, 320, alterna conflito. Usado o táxi até através do portão 8, correção, até através do portão 7, o 5808. Aguarda a aeronave terminar de parquear no 06 e vai taxiar a retaguarda da aeronave da Azul, que puxou no 03. Prossegue até outra vez do 08, correção 07, o 3, o 5808. Positivo, visual com táxi da parte do 07, ele vai seguir o azul logo mais 5808. Outro táxi 4069, POB 119, 3040, alternando Ribeirão Preto. Confirmando apenas o POP, o 4069? 119. Autorizado o táxi de Alfa no ponto Espera Torre 198, decimal 62, aqui legal no 08. De Alfa até a ponte Espera 186. Obrigado, bom, até a volta. 5808, Após a aeronave parquear no 06, táxi livre até o ponto de espera como número 2, via de alfa. No ponto de espera atua em 1-8, decimal 62, que liga 1-0-1-8, seguindo a aeronave da Azul. Positivo, a aeronave parqueou, está seguindo para o ponto de espera, quando o próximo estado 2-6, 5-8-0-8. Olha, 3-1-2-9. Veículo autorizado, 130 graus, 8-9. Boswell 4069, ponto de espera da 1-0. 1-8-0-4. Afirmativo, inicia no 1-0. Chame para o táxi. Autorizado, 1-8-0-4. Salvador, 5808. 5808, mantém o ponto de espera, dando 0. Mantém. Informação, hotel. 1-6-4-2, aguarde, número 2 para copo. Ok, é Puca. Caju? Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. 1-6-4-2. Azul Liette, gol 1-6-0-7. 1-6-0-7. Mantém a posição de Santa Juliette. Santa Juliette, Santa Juliette. O 3890, decolar 234, chame o controle 1208. 208, 3, 2, 9. Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 607. 9-0, contato radar, sua para o 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 3-2-3-0. Brasília via para o Zulu 97, o nível autorizado é o 380, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, decola da 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 5554 e o controle 1-208. Autorizado para Brasília, pelo Zulu 17. Saída Arbor, eleta transição, decola da 10, curva direita, 5-5-5-4, transponto, controle 208. Protegimento correto, chame pronto no 04, 3-5-1-7. Camarim. Táxi Gon 804, 134 a bordo, 3:40 de autonomia, zero na cantina. Uno 804, aguarda para início de táxi, a aeronave vai parquear no portão 09. A aeronave da companhia, após o parqueamento, prossegue o táxi via Índia e Alfa no ponto de temperatura em 1-8, decimal 62, e o Kenegal no 0-8. Aguarda a aeronave da companhia parquear no 9. Ajustado no 09, para o parqueamento da aeronave da 9, autorizado o táxi de Alfa, ponto espera 286, gol 804. 4069, contato radar, subo para o 360, voo Idael. 360, voo no Idael, 4069. Zé, questionamento da 35 no 7. 35 no 7, aguardo um minuto para iniciar o pushback. A sua esposa. No 7, da passagem a um Boeing 737-800 da Gol, a sua retaguarda após está livre, pushback, acionamento, chame para o táxi, aguardando a aeronave da Gol passar a retaguarda. Paciente, vai aguardar a aeronave passar a retaguarda, o 357, a posse está autorizada. 1-0-1-6-4-2.4. Não, prossiga, agora no 642. 1-6-4-2, autorizado Salvador, Recife, via para o Whisky 58, correção, via para o Whisky 58. Nível autorizado é o 390, eles de perfil da saída PUC, atenção Alfa Romeo Uniforme. Decolada 1-0, curva esquerda, o código 5550 e o controle 1208. Para Salvador, para Recife, nível 390, decolada 10, curva esquerda, PUC, Alfa Romeo Uniforme. 1208 ao controle, 5550, transponder, Gol 1642. Aciona 5550, viu? Controle 1208. 5550, 208, Gol 1642. Protegimento correto, chame pronto no 01. Estará pronto, Gol 1642. Decolado Stage 9, chame controle 1208. 208, obrigado. Torrigão 804, bom dia. Boa noite, 04, autorizado olhar e manter o pistão no 0. Me mantendo no 0, 804. Controle web 5808, bom dia. Web 5808, contato redator para o 360, perfil Tael. Corrigindo perfil Arco. Arbor 360 direto, já. Formação Índia e retorne para a cópia, já está ciente da Índia? Ciente da Índia, no 7 no 5, próximo para a cópia. No 7 no 5, autorizado Salvador Brasília via Pesulu no 7. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída Arbor após LF. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 5556, controle 1-0-8. É o final da mensagem e ficou intercortado. Então, autorizado Brasília, nível 360, Pesulu no 7, Abor, Elefa, decola da 10 com curva à direita. Transponder, foi copiado 5-0. 5556 e o controle 1208. 5556 1208, 7 05. 0 grau 099. Autorizado em colagem 8-0-4. 5556 1208, gol 1705. 1705, cotejamento correto. Chame pronto no 02. Vai chamar pronto no 705. Olá Salvador, muito bom dia, Gol 1897, está na posição 5, da Índia, autorização para Confins. 1897, autorizado Salvador Confins via Pesulu 16, restante conforme a nota do plano, nível 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Bridge, decolada no 0, primeira curva à direita, aciona o código 5562 e controle 1208. Autorizado com o fim, 5360 pelo UPS Omega, após rota plano de voo, decola um perfil da EL, Leda, após Leda Free, com curva direita. No rato responde 562, controle de saída no 208, ou 9897. Cotejamento correto, chame pronto, o 1897. Chamaremos, 1897. 4, decolado 242, chame controle 1208. 208, bom dia, 804. Contena 251. 3325, 251, 4069, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 1804, passando 1600 terra. 1804, bom dia, foi emitido contato radar, sou para o 360, foi Dael. Para o 360, por OD Dael, gol 1804. Solo Salvador, trip 517, o POB de 131, autonomia de 4,50 e o alternado é com fim. O táxi livre até o ponto de espera da pista 10, vim de alfa no ponto de espera, estou em 1,98, décimo meia dúzia, eu ajuste no 018. 1,18 no ajuste, direita ainda, esquerda alfa, ponto de espera 18,6. Salvador, trip 514. 5514, prossiga, para Aracaju. Nível 190, copia? Copia. 5514, Salvador, Aracaju, via Golf 677, nível 190, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, correção, saída Puca, Jamo, depois desse, após DCT Aracaju, Puca, Jamo, DCT Aracaju, decola da 190, primeira curva à sua esquerda, o código 5572 e controle 1208. Do 90 para Aracaju, movimento 77, Puca, Aracaju, transponder 72, controle 208, equipe 4. Protegimento correto, chame pronto, confirmando apenas o portão, a posição do pote 3. Posição número 3 do pátio 3, o 5514. 3517, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130, 0 grau, 08 nós. Desde alinhar e decolar, 10, pra 3517. Alô, Salvador, muito bom dia novamente. Atracar 9832, fica autorização, nível 370 Recife, com informação hotel. O ABSA 9832, escute a informação Índia e retorne a cópia. Já tenho autorizado o seu plano 370 para Recife. Eu vou copiar, Índia, o ABSA 9832. Grato, ABSA 9832. 107, decoladas 46, chame controle 208. Controle 1208, bom dia, bom trabalho, tá 3597. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3597, subida a bordo. TAN 3597, contatada, sua para o 380, perfil da Arbor. Autorizado nível 380, perfil da Arbor, o TAN 3597. Cargo 9832, sim, autorizado para Recife, nível 370, saída Puca, transição Aracaju, Aperuísque 58, aciona a transponência 5575, a torre opera em 18,6 e o controle opera em 19119, decimal 8. O Abson 9832, controle em 1208, 120, decimal 80, e o código 5575. 5575 com o código, controle em 20, decimal 8, 9832. Correto, chame pronto no pátio 3, o Abson. Da carro 9832. Salvador, bom dia, eu vou no 607 para Guarulhos com a informação Índia, nível inicial 360. O no 607, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu no 6, após Belo Horizonte, após DCT, posição Trive. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Decola da 10, curva à direita, aciona o código 5552 e controle 1208. Autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme o plano de voo, Aperizulu 10, após DCT Belo Horizonte, após Trive, saída da El, transição Leda, DCT Brit, o transponder 5512 e o controle 1208, voo 607. No 607, 5552 é o código, transponder e o controle em 1208. Cotejamento correto, confirmando apenas o portão. Corrigindo, 5552 é o código, no 208, o portão é o 9. Chame pronto no 09, no 607. Chama lá. Salva Salvador, Abson Cargo 9832 para pushback na parte de carga. Abson Cargo 9832, livre acionamento, pushback e coordenação com o solo frágil, chama o táxi no parte 3. Abson Cargo 9832, sem interesse do pushback.